parada através da rima. Então, aumenta o som. Aumenta o som, se liga nesse flow. Vamos juntos, adoremos ao Senhor. A festa começou, Senhor, pra falar. Alegre sim, Ele está neste lugar. Aumenta o som, se liga nesse flow. Todos juntos, adoremos ao Senhor. A festa começou, Senhor, pra acabar. Alegre sim, Ele está neste lugar. Nas ruas do ABC, vem chegando o som que trinca. Se liga no flow, aumenta o som, entra no clima. Chega por aqui, jogando as mãos pra cima. Dance e cante, hoje é noite de alegria. É festa, e Deus está presente na casa. É festa, o rap bate forte nas caixas. Louvando aquele que é rei dos reis, por suas maravilhas e tudo que ele fez. Unção, poder, que tem tudo pra você. Se você crer, milagres vão acontecer. Que haja cura para o enfermo, salvação para o perdido. A verdade que liberta, pra quem tá iludido. De terno e gravata, momento calça larga. Somos todos iguais, por aqui não pega nada, apenas abre o coração. Se sinta à vontade, aqui até tristeza, saudade e felicidade. Aumenta o som, se liga nesse flow. Todos juntos, adoremos ao Senhor. A festa começou, Senhor, pra falar. Alegre sim, Ele está neste lugar. Aumenta o som, se liga nesse flow. Senhor, a festa começou, Senhor, é pra acabar. Alegre sim, Ele está neste lugar. Cheguei na paz por aqui, quero somar. Inimigo quer contenda, sai pra lá. Positividade, aqui tem de sobra. Se o mal entrar, joga ele pra fora. Canto como Davi, danço como Miriam. Posso ficar no microfone até o dia de amanhã. Falando de tudo que ele fez na minha vida, ao Senhor dedicarei eternamente a minha rima. Me chamou, e é por isso que aqui estou. Me formou, rimador, pregador, adorador. O beat é envolvente, não nos deixa parado. E vem, fugir o som desses problemas de lado. Vem, viver. Rola por aqui, entra nessa pista, quer mais sair. Chega de perder tempo com as coisas do mundão. Se quer viajar, vem com nós, irmão. Aumenta o som, se liga nesse flow. Todos juntos, adoremos ao Senhor. A festa começou, Senhor, é pra acabar. Alegre sim, Ele está neste lugar. Aumenta o som, se liga nesse flow. Todos juntos, adoremos ao Senhor. A festa começou, Senhor, é pra acabar. Alegre sim, Ele está neste lugar.